Começaremos agora então com a rádio web número 1 do curso de enfermagem do trabalho. Lembrando, caro aluno, como a gente pôde ver nas dicas iniciais dessa rádio web, para você acompanhar ela, você deve estar com sua apostila em mãos ou em frente ao seu computador, e à medida que você ouve a explicação parágrafo a parágrafo, item por item, você vai estar conseguindo compreender e obter o melhor aproveitamento do curso. Começamos então essa rádio web na página número 2, onde a gente tem uma introdução no aspecto de enfermagem, que você pode estar visualizando lá no início, onde diz o seguinte: o que é enfermagem? Pode-se considerar que a enfermagem sempre esteve voltada para atender as necessidades de assistência de saúde da sociedade. Ela originou-se o desejo de manter as pessoas saudáveis. Então, esse é o contexto de enfermagem. A gente vai ter um contexto bem importante também, logo abaixo, que distingue saúde de doença, como você pode ver. Então, diz o seguinte: saúde, portanto, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não meramente ausência de doença ou enfermidade. Então, se compreende que saúde não é apenas a ausência de alguma enfermidade, mas também a pessoa deve ter bem-estar físico, mental e social. Tudo isso é ligado à saúde, o bem-estar total da pessoa. Doença é um processo anormal no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões. Então, é isso que se caracteriza doença. A gente tem logo abaixo, no que tange ainda saúde, né? A gente citou as necessidades mental, física, social do cidadão, e é bem importante para que a gente consiga entender. Talvez você já tenha visto essas informações, as necessidades do ser humano. A pirâmide de Maslow é um exemplo, e aqui se equipara essa informação. A gente tem no item 4.1 as necessidades fisiológicas, que são oxigênio, hidratação, nutrição, temperatura, expressão, repouso e sexo. Então, essas são as necessidades fisiológicas básicas. Segundo, as necessidades do ser humano, as necessidades de segurança. No mundo conturbado em que vivemos, procuramos fugir dos perigos. Buscamos por abrigo, segurança, proteção, estabilidade e continuidade. Necessidades sociais. Nós queremos nos sentir necessários às outras pessoas ou grupos de pessoas. Necessidades de status. O ser humano busca ser competente, alcançar objetivos, obter aprovação e ganhar reconhecimento. Necessidades de autorrealização. O ser humano pode buscar conhecimento, experiências estéticas, metafísica ou mesmo a busca de Deus. Então, apenas um breve contexto das necessidades do ser humano. Também a diferença, né, a descrição, aliás, de saúde e de doença. Mas a gente vai verificar agora mais a fundo, em uma forma cronológica, a evolução da assistência à saúde nos períodos históricos. Isso você pode visualizar lá na página 3. Então, a gente vai fazer uma volta ao tempo, buscando em diversos locais, em diversos períodos, o que cada povo trazia nesse contexto de medicina, no contexto de assistência à saúde, né? Então, a gente vai estar começando lá na página 3 com o período pré-cristão. Nesse período, então, as doenças, elas eram tidas como um castigo de Deus, né? Então, toda doença que existia, não existia vírus, não existia uma forma de concepção dessa doença via bactéria. Toda doença, toda enfermidade, na visão das pessoas da época, era derivada de um castigo de Deus, né? Então, essa era a mentalidade no período pré-cristão. O tratamento ele consistia em aplicar divindades, afastando os maus espíritos por meio de sacrifícios para tentar eliminar as enfermidades. Tudo que a gente está citando aqui, você pode já comparar, você deve ter visto, né, muitos filmes, histórias que são relacionadas a isso que a gente está abordando, né? Então, as doenças eram tratadas como castigos de Deus. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas. Então, agora a gente vai dar uma analisada no que tange a cada um dos povos, o que cada um desses povos trouxe, pôde contribuir, né, no contexto de medicina, no contexto de assistência à saúde. Egito. Então, no Egito, as receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas de recitação de fórmulas religiosas. Ou seja, além de uma receita médica proveniente de ervas medicinais, orientava-se, né, o doente a estar realizando as rezas da cultura do Egito, como também sendo parte desse tratamento. Acreditava-se na influência de algumas pessoas sobre a saúde das outras. Então, uma pessoa poderia jogar uma praga na outra e isso teria motivado aquela doença. Havia ambulatórios gratuitos onde era recomendado a hospitalidade e o auxílio aos desamparados. Então, já nesse momento, as pessoas que estavam com alguma enfermidade já se direcionavam para algum local onde pessoas com essas especialidades passavam esse tratamento que a gente citou. Já na Índia, a gente pode ver que teve uma grande colaboração, né, no contexto de medicina, no contexto de enfermagem. Documentos do século 7 a.C. dizem que os hindus conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Realizavam alguns tipos de procedimentos, tais como suturas, amputações e corrigiam fraturas. Na hora que interessante, tudo isso, no século 7 a.C., né, os hindus já tinham esse conhecimento, né? Então a gente pode ver que não havia essa globalização da informação. Enquanto em alguns povos a medicina, o contexto de enfermagem era altamente evoluído, em alguns povos ainda acreditava-se que todas as doenças eram castigo de Deus, como a gente viu e como a gente vai ver em alguns povos seguintes também. Ainda relacionado à Índia, os hindus tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais, foram os únicos na época que citaram enfermeiros e exigiam deles qualidades morais e conhecimentos científicos. Nos hospitais eram usados músicos e narradores de histórias para distrair os pacientes. Tudo isso na Índia. Como você pode acompanhar, né? Muito importante isso, acompanhe na apostila, né, cada tópico que a gente vai citando, para que você consiga obter o melhor aproveitamento. Assíria e Babilônia. Então, penalidades, o que se distingue, o que se diferenciou nesse povo? Penalidades para médicos incompetentes, tais como amputação de mãos e indenização. Então, médicos incompetentes na Síria e Babilônia sofriam amputações de mãos e indenizações, tinham que indenizar os seus pacientes. A medicina era baseada na magia, acreditava-se que certos demônios eram causadores das doenças. Então, a gente pode ver que alguns povos tinham, como a gente citou, as doenças não como um fator clínico, mas sim como um fator espiritual, um fator da própria cultura, onde se atribuía aquele meio onde eles viviam, aquela sociedade, as doenças que ali apareciam. Na China, as doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves. E para isso, eles destinavam sacerdotes indicados para tratar as médias, as leves e as graves, né? Então, bem interessante essa questão também. Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Os chineses conheciam algumas doenças, como varíola, sífilis, tratamentos, né, os tratamentos que já eram utilizados para anemia indicavam ferro e fígado. doenças da pele aplicavam o arsênico, anestesia, o ópio, construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso. Então a gente pode ver, no que tange a tratamento, que muitas dessas coisas a gente sabe que até hoje é utilizado. E isso foi criado há muitos anos atrás na China. Então a gente pode ver como se diferenciava, né, esse aspecto de medicina de um povo para outro. O Japão, você pode achar por ser um país altamente tecnológico hoje, mas esse contexto de medicina ele não teve grande contribuição. Os japoneses aprovaram e estimularam a eutanásia, a medicina era fetichista e a única terapêutica era o uso de águas termais. Então, não havia uma grande contribuição. Ali se destaca a eutanásia, né, que é retirar a vida de um enfermo, né, onde não se tem expectativa de melhora, onde essa decisão é tomada ou pelo enfermo ou pela família. Então, os japoneses estimularam isso. Em alguns países isso ainda existe hoje, né, mas na maioria deles é totalmente contra, né? Quanto isso, na Grécia, a gente tem muito antes, ainda nos tempos dos deuses, Apolo, o deus do sol, era o deus da saúde e medicina. Usavam sedativos, fortificantes, hemostáticos, faziam ataduras, retiravam corpos estranhos, também tinham casas para tratamento dos doentes, né? Os tratamentos eram banhos, massagens, sangrias, dietas, sol, ar puro, água pura, mineral. Dava-se valor à beleza física, cultural e à hospitalidade. A medicina tornou-se científica graças a Hipócrates, que deixou de lado a crença de que doenças eram causadas por maus espíritos. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Roma. O que se distinguiu? O que diferenciava a Roma dos outros povos? Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas, ventilação das casas, água pura e abundante, redes de esgoto. Os mortos eram sepultados fora da cidade, ao contrário de muitas civilizações. O cemitério onde eles enterravam, né, os seus entes era no centro da cidade, então em Roma já havia essa preocupação. Então já eram sepultados fora da cidade, na chamada Via Ápia. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu influência do povo grego. Então a gente pôde ver os principais povos e a evolução, né, a introdução à medicina nesse contexto histórico e o que acontece, né, que muitas coisas do que é medicina hoje, do que é enfermagem hoje, são vindas, né, de cada um desses povos, de cada um desses locais, surgiu o que a gente tem hoje, né, como base, e depois aí foi se evoluindo e ainda continua se evoluindo, graças a Deus, muitas coisas, né, muitas tecnologias, muitos avanços contribuem para a melhora contínua em termos de tratamento, em termos de prevenção de várias doenças e várias enfermidades que afetam o ser humano. Então você pode acompanhar da página 3 até a página 5 a definição e a contribuição desses povos para com a medicina. Seguindo em diante, na página 6, como você pode acompanhar, a gente vai conhecer um pouco da história da irmã Florence. Um dos grandes nomes da enfermagem no mundo e que até hoje é lembrada, até hoje serve como referência. Nascida em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, era filha de ingleses, possuía inteligência incomum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Então, Florence, né, a irmã Florence, ela estudou em Roma as técnicas básicas de enfermagem,

Aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando aos 30 anos. Então a história dela é a seguinte, ela tem dois filhos, inclusive eles estavam estudando para medicina e vão servir o exército, são chamados para servir o exército durante a Guerra do Paraguai, nos anos de 1860 até 1870. E ela escreve uma carta ao presidente da província da Bahia, solicitando que ela deseja também ir junto e prestar seus conhecimentos, aquilo que ela sabe sobre enfermagem, e ela tem essa aceitação e ela vai. Ela indo para lá, ela presta grandes serviços nessa área, ela cria, improvisa, na verdade, hospitais, faz tratamentos aos soldados da Guerra do Paraguai. E ela volta depois do Brasil, tem toda a condecoração que ela recebe, ela é homenageada e vira uma grande referência no que tange enfermagem no Brasil. Momento Interação. Momento Interação. Iniciamos agora o nosso primeiro Momento Interação do curso de Enfermagem do Trabalho, Apostila Módulo 1. Você que ainda não conhece, o Momento Interação é o momento onde a gente seleciona alguma das dúvidas mais frequentes dos alunos e a gente traz aqui para essa rádio web, colocamos essa dúvida e posteriormente a sua resposta. Lembramos que caso você tenha dúvida sobre qualquer um dos conteúdos, você pode utilizar os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui também em uma nova edição de uma rádio web. E a gente começa com a dúvida da Regiane de Souza, da cidade de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul. A pergunta dela é a seguinte: em que data pode-se afirmar que surgiu a enfermagem do trabalho? Qual a data mais precisa que teve esse pensamento voltado para a enfermagem do trabalho? Então, pergunta bem interessante. A gente acabou de ver várias datas, vários acontecimentos cronológicos. Existem muitos estudos ligados a isso. Até uns que apontam datas diferentes, mas o que é mais comum se dizer que esse surgimento teve no ano de 1884, ali que surgiu a enfermagem do trabalho na Alemanha, onde foi criado o primeiro acordo de regras específicas para enfermagem do trabalho, para tratamento de doenças ocupacionais. Daí então, à medida do tempo, se espalhou para vários e vários países, chegando aqui no Brasil no ano de 1919. Então, se a sua dúvida era relacionada ao termo mundial, aproximadamente no ano de 1884, já no Brasil, um pouco mais tarde, no ano de 1911, essas leis e ideias voltadas para as doenças ocupacionais foram adotadas também aqui no Brasil. Espero que eu tenha retirado a sua dúvida, Regiane. Lembramos também, você, caro aluno, que qualquer dúvida pode estar utilizando os canais de atendimento do CEPED Cursos. Na página 9, nós temos a ética profissional do profissional de enfermagem. Então, muito importante, o profissional de enfermagem é um profissional que trabalha em colaboração, executa as ordens e prescrições do médico, mas tem a responsabilidade própria de seus atos no exercício da profissão. Então a gente vai analisar alguns procedimentos adequados que o profissional de enfermagem deve ter, qual a conduta adequada. Isso é muito importante. Muitas coisas que a gente vai ver agora não abrange só a profissão

Ele tem medo que você repasse às outras pessoas. A gente vai ver logo em seguida essa questão de segredos, de ética, mas é muito importante ser uma pessoa coerente, séria, e falar no teu local de trabalho apenas assuntos ligados ao trabalho vai gerar confiança ao paciente. Porque por mais que você tenha atendido o paciente, mas naquele momento ele está lá no seu leito, ele está esperando muitas vezes a visita do médico, e ele está atento a tudo que está em sua volta. Ele está atento ao que os técnicos de enfermagem estão falando, ele está atento ao que os enfermeiros estão falando. Então ele consegue ver muitas vezes, em poucos minutos, a postura do profissional. Então isso realmente é bem importante e deve ser sim levado em consideração. Então, como a gente viu, o profissional de saúde tem necessidade de inscrição mais do que os outros profissionais. Então, o que fazer? Cumpre suas promessas, mantenha os planos. Então, a gente vai citar alguns dos tópicos mais importantes. Fale com pessoas e não delas. Isso também vai gerar confiança. Se você vê, se o paciente vê você falando de outra pessoa, da vida do outro, muitas vezes da vida de outro paciente, lógico que ele vai ficar inseguro em passar o que está acontecendo com ele. Não espalhe boatos, nem participe de intrigas. Não fale negativamente dos concorrentes, no caso de outros colaboradores, né, dentro do hospital, dentro do local onde você trabalha. Assuma sua parte de responsabilidade pelos erros cometidos por colegas, amigos e sua família. Não finja que as ideias dos outros são suas, nem aceite crédito pela realização de outra pessoa. Baseie seu progresso em seu próprio desempenho. Então, como a gente falou, o que tange segredo profissional, lá na página 11. Em contatos diários com clientes, familiares e funcionários, o pessoal da enfermagem, como ser humano e profissional, defronta-se com problemas que não podem revelar e outros que pode ou deve revelar. Segredo e sigilo, segredo é tudo. Então, é muito importante essa questão, como a gente citou, a ética do profissional, manter segredo, né, sobre essas situações. Muitas vezes, uma situação, digamos, curiqueira, o profissional não deve levar o seu trabalho para casa, não deve levar informações, né, dos pacientes para casa, por menor que sejam as informações, porque o código de ética mostra que todas as informações devem ser preservadas. A gente vai ver mais à frente algumas informações que devem, né, ser quebrado esse sigilo, mas todo o restante das informações deve ser mantido. Então, no que a gente citou, quando que pode se revelar um segredo? Então a gente vai ter situações aonde deve, onde pode, né? Aonde deve, né? Então quando pode e quando deve. Quando pode é onde você pode revelar o segredo, mas não é obrigatório. Quando deve é quando é obrigatório você revelar essas informações. Muito importante, gostaria que você prestasse bem atenção, mas ao final da página 11. Então pode-se revelar um segredo quando o dono permite, quando o bem comum exige, né, a questão, digamos, de saúde pública, a pessoa tenha contraído um vírus novo, uma nova epidemia, e é necessário que seja informado, né, as pessoas da tua área de trabalho, por exemplo, que aquela pessoa está com aquele determinado vírus e que isso pode ser contagioso. Quando o bem de terceira pessoa exige, né, por exemplo, no caso de um casal, tem um dos cônjuges tem uma doença sexualmente transmitível, é importante que a outra pessoa tenha conhecimento disso, né? Então, nessas situações, o profissional pode sim estar manifestando essa informação. Quando o bem do depositário exige, quer dizer, quando o bem da própria pessoa exige. Muitas vezes, digamos, numa situação, ele nega alguma informação ou omite alguma informação, algum sintoma para o médico, mas você, como enfermeiro dele, sabe dessa informação, né? Então, você deve sim informar essa informação ao médico para que ele consiga fazer o melhor diagnóstico possível. Quando que se deve, quando que é obrigatório você revelar estes segredos? Ao tratar-se de uma declaração de nascimento, por exemplo, lá no hospital, não há nenhuma hipótese de uma criança nascer sem que seja informado no registro do hospital o nascimento daquela criança. Também torna-se obrigatório, ali tem a questão que a gente citou, para evitar um casamento, em caso de enfermidade que possam pôr em risco um dos cônjuges ou a prole, na declaração de doenças infectos contagiosas, de notificação compulsória. Isso quer dizer, por exemplo, o caso, digamos, de um paciente com dengue, por exemplo. Deve ser informado, né, digamos que essa pessoa é atendida numa central, num posto de saúde. Essa informação deve ser levada aos profissionais de vigilância, aos profissionais responsáveis do tratamento desta epidemia, do combate à dengue, para que seja levantado, né, desde a questão onde a pessoa reside, os focos mais próximos à residência dela, o isolamento, a quarentena. Então, não há a possibilidade da pessoa ser diagnosticada com isso, ser avaliado com esses sintomas, com esse problema, e informar: não, você pode ir para casa, a gente não vai informar para ninguém que você tem isso. Obviamente, será informado apenas para as pessoas ligadas ao assunto, ao se tratar de fato delitoso previsto em lei, ao se ter conhecimento de abordadores profissionais, não perícias médicas legais, nos registros dos livros hospitalares. Lá na página 12, alguns aspectos jurídicos. Para que haja quebra do segredo, então é necessário a existência do segredo, ser conhecido em razão de um ofício, função, ministério ou profissão. Existir a possibilidade de dano a outrem, ou seja, a outra pessoa, ausência de justa causa, estar presentes os dolos do Código Penal Civil Brasileiro. Então, nessas situações que a gente citou, pode ser sim revelado um segredo. No restante, nenhuma informação deve ser revelada a qualquer pessoa que não seja entre você e o seu próprio paciente. Atitude psicológica. Compreende algumas habilidades interpessoais por parte do profissional de saúde em relação aos seus pacientes. Então, a gente tem habilidades importantes que o mesmo deve ter: disponibilidade, interesse, sensibilidade, respeito, aceitação, compreensão, afetividade, flexibilidade. E o que fazer para que o profissional tenha essas habilidades? Então, a gente vai continuar lá na página 13. Então, o que deve ser feito? Manter o ambiente mais confortável possível para o paciente, muito importante, acolhendo-o a cada encontro com palavras e gestos carinhosos, colocando-se uma postura física de receptividade, permitindo que aflorem os sentimentos do paciente, que ele os expresse, muito importante também. Observando o paciente para captar os sinais de suas necessidades e de seus desejos, escutando o paciente sem ficar ofendido com a sua raiva, nem tentando mudar seus sentimentos. É muito comum, na maioria das vezes, em que você for atender o teu paciente, ele está com dor. E a dor ocasiona aquele mal-estar, não somente no local, mas aquele mal-estar a nível de estresse. Então o paciente fica muito estressado, muito explosivo devido àquela dor que ele está passando naquele momento. E muitas vezes ele vai transferir aquela raiva do momento, aquele estresse, para você, profissional que vai estar atendendo ele. Então ele não vai gostar de repetir aquilo que ele já disse, então é necessário prestar muita atenção nessa situação, e é bem curiqueira essa situação. Captando os incômodos do paciente a cada encontro e comunicando-lhe que compreende o conteúdo de sua fala. Então, essas são algumas o que você pode fazer para conquistar aquelas habilidades que a gente citou anteriormente. Ainda na página 13, o profissional deve desenvolver algumas aptidões. Aptidões essas que podem ser emocionais, cognitivas e comportamentais. É o que a gente vai estar verificando agora. Primeiramente, aptidões emocionais. Identificar e rotular sentimentos, expressar sentimentos, avaliar a intensidade dos sentimentos, lidar com os sentimentos, adiar a satisfação. Então, como a gente citou, que o profissional deve ter essa relação interpessoal com o paciente muito forte, muito relativa, não existe forma sintética de você conseguir isso. Apenas você vai conseguir realizar isso, manifestar essa atenção, essa preocupação, se você realmente se sentir grato pelo aquilo que você está fazendo, por aquilo que você pode oferecer a outra pessoa. Então, tem a questão do sentimento, de você gostar daquilo que você está fazendo, de você sentir paixão por aquilo que você faz, por aquela atividade, por salvar a vida, por trazer saúde àquele paciente. Então, tudo isso deve ser levado muito mais, às vezes, pelo teu lado emocional do que pelo teu lado racional. Então, emoção, muito importante. Aptidões cognitivas. Então, no que tange a tua capacidade profissional. Ler e interpretar indícios sociais, reconhecer influências sociais sobre o comportamento e ver-se na perspectiva da comunidade maior. Usar etapas para resolver problemas e tomar decisões, ou seja, controlar impulsos e prever consequências. Compreender a perspectiva dos outros, o que os outros observam sobre você, não somente o que a gente observa nos outros. O que os pacientes, como os pacientes me veem como profissional de enfermagem. Compreender as normas de comportamento, qual comportamento é adequado e qual comportamento não é adequado. Autoconsciência, criar expectativas realistas para si mesmo. Aptidões comportamentais. Então a gente viu as aptidões emocionais e agora a gente viu as emocionais, as cognitivas e agora a gente vai ver as aptidões comportamentais. As aptidões comportamentais se dividem em dois grupos. Isso lá na página 14 você pode estar acompanhando. As não verbais, que é comunicar-se por contato ocular, expressão facial, tom de voz, gestos. E muitas vezes, essa forma de comunicação, um olhar, um gesto, a comunicação se torna mais fácil, além de ser um complemento para a comunicação verbal, ela é mais assertiva, você consegue transmitir com mais confiança aquilo que você está falando. Um exemplo, um sorriso, independente do local, desse planeta, independente da lua, da língua que se fale, o sorriso é universal. Então, em nenhum lugar do mundo, quando você sorrir, a pessoa não vai entender, não vai captar aquela mensagem que você está alegre, está contente, está feliz com alguma coisa, ou deseja passar aquele sentimento de felicidade, de emoção, para a outra pessoa. Então, a comunicação não verbal é muito importante no relacionamento interpessoal. Aptidões comportamentais verbais. fazer pedidos claros, responder eficientemente à crítica, resistir às influências negativas, ouvir aos outros e participar de grupos positivos de colegas. Então, muito importante também. A gente tem ainda na página 14, atitude moral, bem importante. Comprometa-se em dar o melhor de si em qualquer situação, dedicando amor a tudo o que fizer. Bem importante essa questão. Ainda lá, na página 14, uma frase bem interessante. Não existe nada tão bom quanto possa ser melhorado. Então, muito importante, essas situações, elas se referem a quê? Que você deve melhorar dia a cada dia como profissional de enfermagem. Todo dia você deve buscar, né, alguma coisa para você melhorar. Todo dia você deve ter crescimento. Todo dia você deve encantar mais os seus pacientes. Você deve prestar melhor o seu serviço. Você deve se dedicar mais àquilo que você está exercendo como profissional de enfermagem. Então, para isso, você tem que fazer muitas vezes mudanças. Mudanças no teu cotidiano, mudanças na sua forma de falar, mudanças na tua forma de se comunicar com as outras pessoas. Mudanças no sentido de você buscar mais conhecimento, de sair daquela zona de conforto e buscar conhecimento como você está fazendo agora, realizando esse curso. Então, tudo isso é muito importante. Ainda no que tange esse contexto de mudança, a gente pode ver lá na página 14, no último parágrafo, há muitas pessoas que querem mudar, fazem planos, projetos, promessas, mas na primeira dificuldade param pelo caminho. Se mudar fosse fácil, todas as pessoas estariam bem. É realmente bem interessante essa questão também. Lá na página 15, a gente tem ainda algumas citações. É claro que toda mudança tem um preço, e o preço da coragem de quem acredita no futuro e não recua diante do primeiro obstáculo. A gente tem ainda na página 15, medo do desconhecido. É preciso coragem para mudar. Há pessoas que se arrepiam quando ouvem a pronúncia, a palavra mudança. Então, muito importante esses conceitos que a gente acabou de analisar. Bem, caro aluno, agora na página 16, a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre o que tange o código de ética do profissional de enfermagem. Logicamente que depois na leitura você vai conseguir fazer uma leitura mais aprofundada sobre cada um desses artigos. A gente apenas vai destacar os artigos que são mais importantes dentro deste código de ética do profissional de enfermagem. Então, primeiramente, iniciando lá na página 16, como a gente citou, alguns artigos que chamam a atenção e são importantes. Artigo número 7, no que tange os direitos do profissional de enfermagem. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. O que isso quer dizer? Digamos que você se depare com uma situação, ele é atribuído uma tarefa para você resolver aquela situação em relação ao paciente. No entanto, você não se sente preparado, você não obteve esse conhecimento para executar essa função. É um direito seu, né, quando você não se sente preparado para executar isso, não realizar a tarefa, né, porque você está tratando com vidas humanas, então não é admissível o erro. Portanto, se ressalva esse direito do profissional, né, não executar atividades que não sejam de sua total competência. Artigo 9. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código e a lei do exercício profissional. Então, aqui ele se refere que, havendo qualquer divergência no âmbito geral desse código de ética, ele deve contatar o Conselho Regional de Enfermagem. Artigo 10. Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração. Então, o direito que a pessoa tem de sempre buscar condições melhores ao do seu trabalho no seu dia a dia. Partindo, caro aluno, na página 17, a gente tem o artigo 16, também queria citar bem interessante, no que tange já as responsabilidades. Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. O que, que isso quer dizer? Resumidamente, não pode haver erros. Né? Então, como consta no artigo 16 das responsabilidades do profissional de enfermagem, não se pode, deve-se assegurar, aliás, ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Partindo lá para a página 18, a gente tem o artigo 26, que diz o seguinte: prestar adequadas informações ao cliente e família a respeito da assistência da enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer. Digamos, num procedimento cirúrgico, num procedimento de um tratamento, informar o paciente os riscos desse tratamento, né? E deve ser a condição do paciente assumir se ele realmente deseja ou não estar realizando o mesmo. Todas essas informações devem ser informadas, né, para o paciente e para a família dele, né? Muito mais para a família dele, né? Porque muitas vezes deve se levar à consideração do paciente, mas não só informar o paciente, sim toda a família que está ali ajudando também o mesmo. Artigo 32, respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. Artigo 33, proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por qualquer membro de sua equipe de saúde. Então, se é observado que algum membro não realizou a tarefa direito, né, de forma, ou realizou de forma negligente, deve ser informado ao paciente essa informação, né? Então, proteger o cliente contra os danos de imperícia, né? Ele deve ser protegido quando você sabe, a gente citou a questão de você não ter o preparo necessário para realizar aquela função, mas se você sabe que dentro da tua equipe tem um profissional também que executa uma tarefa, mas não está preparado, é necessário que você informe isso e que tome as providências legais para que não haja negligência na assistência médica ao mesmo. Artigo 34. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de emergência, epidemia, catástrofes, sem pleitar vantagens pessoais. Então, você como profissional de enfermagem, havendo qualquer situação envolvendo catástrofes, epidemias, como situações emergenciais, é de obrigação sim sua trabalhar no apoio, trabalhar no auxílio a essas pessoas, executando as tarefas e as funções das quais você tem habilidade. Artigo 36. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa humana. Então, muitas vezes no decorrer do seu trabalho, né, você vai até em alguns estudos futuros que você for realizar, o trâmite de pesquisa, muitas vezes também na busca de medicamentos, novos medicamentos. Quando é implantado esse sistema de pesquisa, onde você pesquisa com base em um paciente, né, usando um paciente, logicamente, né, informado, né, muito comum, digamos, um novo tratamento para cura do câncer. Nessas situações, esses atos experimentais utilizam pacientes que estão de acordo a participar dessa pesquisa, desse tratamento. No entanto, havendo qualquer reação adversa, qualquer reação que mostre danos à vítima, ao paciente, como diz no próprio artigo 34, aliás, 36, interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa humana. Então, a pesquisa deve ser interrompida a partir do momento que se observa que ela oferece riscos à vida humana, à vida do paciente que está sendo pesquisado naquele momento. Partindo para a próxima página, na página 19, o que tange às proibições do profissional de enfermagem. Proibições: negar assistência de enfermagem em caso de emergência ou urgência. Abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia da continuidade da assistência. O que isso quer dizer? Digamos que você esteja em um turno, prestando seu trabalho durante aquele turno, você não deve abandonar aquele paciente, mesmo que termine o horário, se você não tiver a certeza, né, que chegou a outra pessoa que vai estar cuidando do prontuário daquele paciente, que vai dando sequência no procedimento de assistência ao mesmo. Artigo 44. Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco à vida. Ou seja, quando a pessoa está inconsciente e não tem condições de decidir por si próprio. Mas sempre ao tomar qualquer tratamento, sempre ao iniciar qualquer tratamento, o cliente, né, o paciente, deve ser informado. Essas são algumas informações jurídicas legais, né? E a gente vai continuando, citando as mais importantes, como a gente citou, você vai estar fazendo posteriormente a leitura de todos esses itens. E a gente vai lá na página 22, no artigo 85, como você pode acompanhar, as penalidades a serem impostas pelos conselhos federais e regionais de enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei número 5.905, de 12 de julho de 1973. Então, as penalidades que são previstas quando o profissional rompe esse código de ética, a primeira é a advertência verbal, passando a isso multa, posteriormente a censura, posteriormente suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional. Então, lembrando, suspensão é suspensão por um período, cassação é cassação definitiva do seu registro como profissional de enfermagem. Então, a gente citou alguns dos tópicos mais importantes. Posteriormente, lógico que você vai estar fazendo a leitura de todos eles e compreendendo, né, melhor todos esses artigos, os quais são muito importantes, né, e devem ser de total conhecimento de você. Partiremos então para a página 25 da apostila de enfermagem do trabalho, onde a gente vai fazer uma análise nos órgãos que regulamentam a enfermagem no Brasil, que é o COREN e o COFEN. Primeiramente, o Conselho Federal de Enfermagem, como vocês podem visualizar, os seus respectivos conselhos regionais, ou os COREMs, foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da lei 5.905. Juntos, eles formam o sistema COFEN e COREN. Estão subordinados ao Conselho Federal todos os conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro. Portanto, o COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem, é a entidade máxima que regulamenta a enfermagem no Brasil, e ela subdivide em conselhos regionais, que são os COREMs, presente em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Principais atividades do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem: normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, como a gente citou, ele regulamenta os conselhos regionais, ele normaliza, ele informa novas instruções e procedimentos. Apreciar em grau de recurso as decisões dos COREN, ou seja, pedidos, solicitações que partiram das entidades estaduais. Também aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo aos órgãos competentes. promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional de todos os coréns, de todas as entidades a qual o COFEN é formado. Partindo agora para o COREN, os coréns, quais são as suas principais atividades? Deliberar sobre a inscrição no conselho, bem como seu cancelamento, quando é registrado um profissional de enfermagem, esse registro é feito no COREN. Quando por algum motivo, como a gente viu, por exemplo, quando o profissional viola o código de ética, o cancelamento desse registro também parte do COREN. Disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, observando as diretrizes gerais do COFEN, ou seja, os regulamentos do COFEN, também o código de ética que a gente pôde analisar anteriormente, executar as resoluções do COFEN, expedir a carteira de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão e que é válida em todo o território nacional. Também, como atribuição do COREN, você pode visualizar no outro lado, na página 26, que é fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis em caso de qualquer infringimento no código de ética do profissional. Também, elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento. Como o COREN recebe um orçamento direto do COFEN, ele tem que planejar o seu orçamento, aonde que vai gastar o dinheiro que ele recebe, que ele arrecada, em quais propostas orçamentárias ele vai estar planejando isso. Também, zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem, propor ao COFEN medidas visando a melhoria do exercício profissional, eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal. Também exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 5.905. Então a gente pode ver algumas atribuições, tanto do COFEN como do COREN. COFEN é o órgão máximo nacional e COREN se divide em vários estados, né, inclusive no Distrito Federal. Então, os procedimentos de registro do profissional, tanto do registro como do cancelamento, de fiscalização, é mantido pelo COREN, né, o COREN Regional dos Estados, e tudo é repassado e fiscalizado pela entidade máxima, que é o COFEN. Ainda na página 26, a gente vai estar abordando novo assunto, novo aspecto, no que diz respeito ao histórico de enfermagem do trabalho. Então a gente vai conseguir agora compreender um pouco mais de enfermagem do trabalho. A gente teve um contexto de enfermagem como um todo, inclusive agora a gente visualizou os órgãos que regulamentam e agora a gente vai partir para essa especialização dentro da enfermagem, que é a enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho, portanto, é um ramo da enfermagem da saúde pública e, como tal, utiliza os métodos e técnicas empregados na saúde pública visando o quê? Visando a promoção da saúde do trabalhador, a proteção dele contra riscos decorrentes de suas atividades laborais, proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais. Então, resumindo, enfermagem e trabalho é o ramo da enfermagem que tem como foco principal a saúde do trabalhador, a prevenção de doenças ligadas ao trabalho e todo o contexto que envolve exames, procedimentos de tratamento dessas doenças, tudo envolve enfermagem do trabalho. Abaixo a gente pode ver alguns tópicos onde a gente tem aquela cronologia, né, de tudo que foi sucedendo, né, no exercício da enfermagem do trabalho no Brasil, o que aconteceu ano a ano, década após década, quais são os novos fatos, as novas decisões que foram tomadas para criações de estatutos. Eu gostaria de citar apenas os mais importantes. Logicamente, depois você vai poder estar fazendo essa leitura mais completa e mais aprofundada. O primeiro tópico: manutenção de saúde no mais alto grau do bem-estar físico e mental, a recuperação de lesões, doenças ocupacionais ou não ocupacionais para a reabilitação para o trabalho. Então, o foco principal é o bem-estar físico, não somente o bem-estar físico, mas o bem-estar mental, recuperar doenças, lesões, para que o profissional esteja reabilitado para o trabalho. Partindo para a parte mais cronológica, a gente tem, ano após ano, o que foi acontecendo. Em 1959, como a gente pode ver lá no sexto item, aconteceu uma Conferência Internacional do Trabalho, que conceituou a medicina do trabalho, mas limitando-se a intervenções médicas. Já em 1963, foi incluído nos cursos médicos o ensino de medicina do trabalho. Então a gente já pode ver o surgimento dessa nova categoria específica dentro da medicina, dentro da enfermagem, que é a enfermagem voltada para o trabalhador. O auxiliar de enfermagem do trabalho foi incluído na equipe de saúde ocupacional somente em 1972, pela portaria número 3.237 do Ministério do Trabalho. Então a gente tem os principais pontos da enfermagem do trabalho, do surgimento, de como ela se desenvolveu. E agora a gente vai partir nessa rádio web, lá para a página 27, ainda bem no final, a última linha. Antes disso, a gente tem informações sobre a equipe de enfermagem do trabalho, quem é composta. Depois, posteriormente, você vai conseguir fazer essa leitura mais aprofundada. Mas agora a gente vai partir para o foco: quais são as atribuições da equipe de saúde médico do trabalho, a equipe de enfermagem do trabalho. Partindo então, posteriormente, para a página 28, os itens que são ligados às atribuições da equipe de enfermagem do trabalho: prover assistência médica ao trabalhador com suspeita de agravo à saúde causado pelo trabalho, encaminhando a especialista ou para a rede assistencial de referência, distrito, município, referência regional ou estadual, quando necessário. Então a gente tem aqui o primeiro tópico, que diz que era, primeiramente, prover assistência médica ao trabalhador com suspeito de algum agravo, alguma lesão à sua saúde, que é causada pelo trabalho, e posteriormente encaminhar esse profissional, esse trabalhador, para os especialistas corretos. Realizar também, essas são as principais atividades, lembrando, que exerce o enfermeiro do trabalho. Realizar entrevista laboral e análise clínica, chamada análise clínico-ocupacional, para estabelecer a relação entre o trabalho e o agravo que está sendo investigado. Também programar e realizar ações de assistência básica e de vigilância à saúde do trabalhador. Realizar inquéritos epidemiológicos em ambientes de trabalho, ou seja, verificar o grau de risco sobre cada ambiente de trabalho. Realizar vigilância nos ambientes de trabalho com outros membros da equipe, ou com a equipe municipal e de órgãos que atuam no campo da saúde do trabalhador. Notificar quando acontecem os acidentes e as doenças do trabalho, mediante instrumentos de notificação utilizados pelo setor da saúde. Para os trabalhadores do setor formal, preencher a ficha para registro de atividades e procedimentos e notificações do SIAB. Colaborar e participar de atividades educativas com trabalhadores, entidades sindicais e empresas. Então a gente tem, essas são as principais funções que se estabelece

de que naquele local a pessoa está exposta a um risco tal, a um risco químico, a um risco físico, e com isso já vai orientar a pessoa, se entrar naquele local, entrar com os equipamentos de proteção individual referentes para aquele referido local. Temos também a cabine de segurança química e posteriormente a cabine de segurança biológica. A função dela é estar purificando, né, dentro desse espaço da cabine, os agentes biológicos e químicos, né, mantendo a segurança não só do material, geralmente que é trabalhado, é estudado dentro dela, mas também dos operadores que estão. Então ela tem tanto o risco químico, protege tanto do risco químico, cabine de segurança química, como a cabine de segurança biológica. Momento, interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro da Rádio Web número 1 do curso de enfermagem do trabalho. E eu trago aqui a dúvida da Paula Renz, de Sinop, estado do Mato Grosso. Então, ela traz uma dúvida bem interessante, a gente não chegou a esclarecer muito bem ela na Rádio Web. A pergunta dela diz o seguinte: qual a certificação necessária que deve conter um EPI? ISO 9001, Inmetro, enfim, né? Ele pode conter vários desses selos, que nem você citou, mas o selo obrigatório para que seja comercializado e para que seja utilizado, para que se considere através de um fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, que aquele é um equipamento de proteção individual adequado, é o CA. O CA é o Certificado de Aprovação. Ele é expedido por quem? Ele é expedido pelo próprio MTE, né? O Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta não só os equipamentos de proteção individuais produzidos em terra nacional, como também os que são importados. É ele que regulamenta, que faz os testes e todo este processo. Então, para que um EPI seja funcional, que seja válido e tenha aprovação, ele deve ter essa aprovação, esse selo CA, que é o Certificado de Aprovação expedido pelo MTE. Lembramos que quem deve fornecer esse equipamento é a empresa, né? Os custos do mesmo é de exclusividade somente da empresa e não do empregador, e só será válido esse equipamento de proteção individual se ele conter o selo do CA. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, Paula, bem também como outros alunos que talvez tenham essa dúvida. E lembramos que, a qualquer dúvida, nós estamos à disposição em todos os canais de atendimento. Partiremos agora para a página 48. Como você pode acompanhar, a gente vai trabalhar com programas de saúde ocupacional. Quais são esses programas? O PCMSO e o PPRA. Ambos os programas têm como objetivo, dentro de uma organização, trabalhar a melhoria e o tratamento de doenças ocupacionais, a melhoria do sistema de segurança da organização. E a gente vai começar pelo Programa Controle Médico Saúde Ocupacional, PCMSO. Ele é estabelecido de acordo com a NR7, muito importante, torna-se obrigatório a elaboração e a implementação por parte dos empregados e instituições que admitam empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então é um programa que trabalha exames de prevenção, análise de risco de doenças e atividades que são favoráveis ao surgimento de alguma doença ocupacional. Então, de forma resumida, esse programa tem por finalidade fazer o acompanhamento, nada mais é que o acompanhamento da equipe de enfermagem e medicina do trabalho para o colaborador, para o operário da instituição. Através, esse trabalho é feito através dos atestados de saúde, os exames admissional, exame admissional, exames periódicos, exames de retorno ao trabalho, quando, por exemplo, o trabalhador se ausenta por uma questão de alguma doença, de algum acidente, é feito esse exame de retorno ao trabalho, verificando se ele está realmente apto para voltar ao trabalho e realizar a sua função. Partindo, há também dentro desses exames, tem o exame de mudança de função e demissional. Então, o exame de mudança de função, eu gostaria de citar, é quando, por exemplo, o trabalhador está numa determinada função, mas para ele ir para outra função, ele é nomeado para ele ir para uma outra função dentro da empresa e necessita que ele esteja devidamente preparado, com a sua saúde devidamente preparada, seu organismo, para estar atuando naquela função. Talvez se ele tenha alguma dificuldade, algum problema, alguma restrição na questão saúde, na sua questão física, ele não possa exercer aquela função e, dado a isso, é feito esse exame de mudança de função. Partiremos agora para o PPRA, na página 49. O PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais. Conforme trata, a norma regulamentadora NR4 é obrigatória a elaboração e implementação por parte de donos, empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, para que empresa, que tipo de empresa deve adotar o PPRA? O PPRA deve ser adotado por todas as empresas que têm ao menos um funcionário, né, independente de sua atividade, independente do seu grau de risco, é necessário que tenha o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA nada mais é, né, como o nome já diz, um planejamento que a empresa deve ter para diminuição de riscos, né, um mapeamento através de mapas de riscos, fazendo análise da atividade que a empresa exerce. E é um programa que visa a orientar o trabalhador, né, desde, por exemplo, um escritório, passar orientações corretas de ergonomia. Isso envolve o PPRA, ou seja, como ele deve se portar na frente do computador com a sua postura para que isso não desenvolva uma LER, como a gente viu lá nas doenças ocupacionais. Então, tudo isso é importante que todas as empresas, sem exceção, executem o seu PPRA. Isso é obrigatório, muito importante lembrar, é obrigatório perante lei que essas empresas têm. Hoje, a gente esbarra muito na questão fiscalização do Ministério do Trabalho, mas em termos legais, sim, todas as empresas são obrigadas a ter esse programa de prevenção de riscos ambientais. Na página 50, então, histórico de enfermagem, muito importante e uma das tarefas mais importantes no que tange não apenas a enfermagem do trabalho, mas a enfermagem como um todo. O histórico de enfermagem é utilizado na coleta sistemática de dados para determinar o estado de saúde do paciente, identificar quaisquer problemas de saúde atuais ou potenciais, além de organizar, analisar, sintetizar e sumarizar os dados que foram coletados. Então, é a busca de todas as informações possíveis para levantar e alcançar o diagnóstico daquele paciente. Muito importante lembrar que no que tange histórico de enfermagem e a busca dessas informações, quanto mais informações for possível coletar, melhor, né, será o diagnóstico, mais preciso será o diagnóstico. Então, todas as informações, sem exceção de qualquer uma, todas são importantes e todas devem ser anotadas e levadas em consideração. A gente vai ter abaixo, como você pode ver, uma espécie de questionário com alguns tópicos principais desse exame, dessa identificação, é aonde a gente começa. Eu vou citar, obviamente, os mais importantes e os principais, e os que talvez você não tenha conhecimento dessas características do paciente. Então, primeiramente, os dados de identificação, data de internação, nome, sexo, a família, a instituição de saúde, até aí tudo bem. Chegada, como ele chegou, né, de muleta, maca, cadeira de rodas, qual o motivo de internação, por exemplo, a fratura de um membro, um acidente de trabalho. Diagnóstico do médico, se ele já possui um diagnóstico de uma outra instituição de saúde aonde ele veio, ou ele não possui. Se ele possui, qual o diagnóstico, né? Deve ser inserido esse diagnóstico já em anexo. Ele também vai servir e vai prestar informações importantes para esse novo diagnóstico que será feito. Posteriormente, a gente tem lá embaixo várias informações, né, doenças correlacionadas, se ele já sofre de alguma doença, de alguma enfermidade. Posteriormente, alguma medicação que o mesmo toma, se ele tomar alguma medicação, se toma, quais medicações o mesmo toma. Grau de dependência para atividades rotineiras, ou seja, qual o seu grau de dependência para atividades como locomoção, a sua alimentação, a higiene. Ele é totalmente independente, ele consegue realizar com a ajuda de algum aparelho, através de ajuda de pessoas, dependente. Então, tudo isso deve ser anotado. Aderência aos tratamentos propostos. Então, ele aderiu ao último tratamento, digamos que ele sofra de algum problema de saúde, e você tem o diagnóstico do médico, onde é informado o último tratamento que ele fez, e deve ser analisado, perguntado ao mesmo se ele seguiu corretamente o último tratamento. Se seguiu corretamente o último tratamento, já é um sinal que o diagnóstico, aquele tratamento não deu resultado e é necessário ser trabalhado um outro diagnóstico, né, um outro procedimento, um outro tratamento que o médico do trabalho, né, irá realizar. Ali, informações básicas: fuma, bebe, usa drogas. E a gente pode ver, né, que são várias informações, todas elas muito importantes. Dieta especial, né, se ele está fazendo alguma dieta, uso de alguma prótese. E a gente vai para a página 52. Na página 52, a gente tem várias informações importantes também. Ali solicita também informações relativas a nível de consciência, se ele é lúcido, está lúcido, orientado, sonolento, confuso. Também informações a nível cardiovascular, mucosas, né, a região interna da boca, por exemplo, a coloração que ela apresenta, coloração normocoradas, hipocoradas, enchimento capilar. A teste, na verdade, que é feito pressionando a ponta do dedo e vendo o tempo de reação na circulação para voltar à coloração normal. E ali você pode distinguir esse tempo como lento ou normal. Também no que tange a parte respiratória, tosse, fala, asma, gastrointestinal, náuseas, vômitos, tudo o que apresenta o paciente. Partindo então na página 53, a gente tem algumas informações tegumentário, é a coloração da pele, né, que apresenta amarelado, roxo, todas as informações ligadas à pele, umidade, a temperatura. Também, se o mesmo possui algumas lesões, hematomas, equimoses, úlceras, escoriações, e por final a assinatura da enfermeira com a data. Partindo agora para o exame físico geral. O exame físico geral é possível constatar outras informações. Dentre essas informações, A gente tem, como consta ainda lá na página 53, dados vitais do paciente, dados antropométricos, que é peso, as medidas dele, nível de consciência, seu estado de hidratação, o seu estado de nutrição, faces, ou seja, sua expressão facial, um exemplo que ele é possível diagnosticar com a expressão facial um possível acidente, né, um derrame, um acidente cardiovascular, cerebral, através da expressão facial dos músculos da face. Atitude e decúbito preferido, ou seja, posição no leito, posição preferida no leito, onde o paciente está, mucosas, peles, linfonodos, glândulas linfáticas, né, que são, elas podem estar tanto inchadas como expostas, estado geral bom, estado geral regular, estado geral mal, dados vitais, pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Pressão arterial, técnica, casos especiais, idosos, grávidas, crianças. Aqui a gente tem algumas informações ligadas à temperatura. Temperatura normal, medida na axila 35 a 37. Temperatura bucal 36 a 37,4. E também a temperatura retal 36 a 37. Indícios de febre 37 a 37,5, né, entre essa medida. Febre moderada, então, ou seja, febre leve 37 a 37,5. Febre moderada 37,5 a 38,5. E febre elevada acima de 38,5 graus Celsius. Dados antropométricos, como a gente pôde ver anteriormente, é ligado a medidas, peso, e ele segue o IMC, que é o índice de massa corporal, 19 e 25. Se cair, fazer o cálculo, que você já deve saber, que é dividir peso por altura, né? Digamos que você pese 80 quilos e tem 1,70 m, vai dar um resultado X, e esse resultado você vai analisar de acordo com os dados que tem abaixo. Então, para você saber se você está dentro do peso, se você corresponde ao índice de massa corporal exato, se você estiver entre 19 e 25, né, vai ser normal, ou seja, você pega o seu peso e divide pela sua altura, vai ter a numeração. Se você estiver acima de 25, 25 a 30, obesidade com grau 1. 30 a 40, obesidade de grau 2. E acima de 40, obesidade de grau 3. Também lembrando que abaixo de 19 vai se caracterizar como desnutrição. Tem também ali abaixo nível de consciência que apresenta o paciente. E com base nisso, né, é formado o diagnóstico de enfermagem, que é a coleta de todos os dados, as informações, e apresentado o diagnóstico de enfermagem. Como a gente tem lá na página 56, a função do diagnóstico de enfermeira é facilitar o cuidado da enfermagem. São análises feitas a partir do estado de saúde dos clientes envolvidos, sendo que o enfermeiro cria sua opinião e assim contribui para a evolução do mesmo. É desvinculado do diagnóstico médico, todavia este pode auxiliar no estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem ou não ter correlação. Ou seja, ele pode ser diferenciado do diagnóstico médico, mas muitas vezes, e na maioria das vezes pode ser assim, ele serve de base para o médico. Deve ter uma linguagem padrão, isso é muito importante, para que, caso ele seja repassado para qualquer profissional médico, para qualquer, até mesmo outro enfermeiro que vai assumir a assistência daquele paciente, ele consiga entender e interpretar aquele diagnóstico. Por isso que deve ter sempre uma linguagem muito padronizada no que tange diagnósticos de enfermagem. Dessa forma a gente encerra então a apostila módulo 1 do curso de enfermagem do trabalho. Conclusão. Como já orientado no início dessa rádio web, você, após você ouvir essa rádio web e acompanhando na apostila, como você fez, você irá fazer a leitura completa da apostila, podendo analisar mais a fundo todos os tópicos que a gente abordou, e agora você vai estar mais preparado para estar fazendo esse aprofundamento, né, dentro desses contextos, dentro dessas matérias, dentro desses fundamentos, através da leitura. Posteriormente, você irá partir para as teleaulas, assistir as teleaulas. Se você está assistindo as teleaulas via a plataforma virtual, as teleaulas são as teleaulas relacionadas ao módulo 1, as 15 primeiras videoaulas. Feito a leitura da apostila e assistido às teleaulas, você partirá para as atividades relacionadas a essa apostila. Então você estará preparado e habilitado para fazer as atividades relacionadas a esse assunto. Feito a leitura completa, posteriormente feito também, aliás, ter assistido às teleaulas e ter realizado as atividades, você partirá para a apostila módulo 2, irá acompanhar a rádio web número 2 do curso de enfermagem do trabalho. Então seria isso, se vemos na rádio web número 2 deste curso.